desespero. Enquanto eu fumo depressa, a vida passa e a sombra da fumaça me faz adormecer. Acorda, levanta. Ficar se lamentando no quarto não adianta. Aqui temos a planta, não precisa carta branca. Quem espera não alcança, cansa de esperar. Vai ficando pra trás e vendo a fila andar. Tem que ser ligeiro pra não sucumbir. Encarar a vida para não cair. Valorize a força do seu pedigree. É sem tempo pra chorar. Tem que ter suor pra conquistar. Enquanto você fuma, a vida passa e a sombra da fumaça te faz adormecer. Vitória só a quem fizer por merecer. Acredite em você. Mas tem que ter atitude. Deixar de ver novela que faz mal para a saúde. Sei que você pode muito mais como virtude. Lute, que o relógio não para. É só você na batalha, sem jogar a toalha. Atenda ao chamado, se apresente que você foi convocado. Seja fugitivo da prisão sem muro. De olhos abertos pra não dar tiro no escuro. Correndo atrás pra chegar na frente. A vida em jogo e você é mais um concorrente. Que tá ciente, que se tira a lição da dor. Combustível inteligente pra se tornar vencedor. Então liberte-se, para a vida se liberte. Pegue o que tiver errado e acerte, para a vida se liberte. Então liberte-se, para a vida se liberte. Pegue o que tiver errado e acerte, para a vida se liberte. O relógio continua trabalhando, Mufa-se. Porque o nosso tempo tá passando. Se não plantou, não terá o que colher. Será uma menos sem ter como escolher. Ainda dá tempo de buscar conhecimento na literatura que te traz o crescimento. O estudo, a escuda, tudo. Sem ele é como se você ficasse mudo. Invisível. Assim o mundo te espera. Se não buscar o seu espaço pro espaço, já é. Tem que ser bom construir alternativa pra manter no peito a sua chama sempre viva. Então viva. Seja você mesmo mestre da sua cabeça. Bote a cara para que o mundo não te esqueça. Apareça. Não deixe o desespero pegar. Quando você tiver no ringue vai ter que lutar. É uma disputa, você tá na próxima luta. Defenda a sua honra e sua conduta. Guerreiro, guerreira, não marca bobeira. Tá firme na luta, comendo pela beira. A vida é uma doideira que não se move vira esteira. Os tempos atuais não estão pra brincadeira. A ideia é de primeira. Se a regra não te favorece, seja a exceção na vida verdadeira. Então liberte-se, para a vida se liberte. Pegue o que tiver errado e acerte, para a vida se liberte. Então liberte-se, para a vida se liberte. Pegue o que tiver errado e acerte, para a vida se liberte. Liberte-se, para a vida se liberte. Vivo em um país na América do Sul e faço parte de um povo alegre, de coração nobre. De um povo cordial e feliz que o receberá verdadeiramente de braços abertos. Um povo que vive em uma terra fértil, de clima ameno, onde o sol brilha durante 12 meses, onde suas praias de areias brancas são banhadas pelas águas azuis do Oceano Atlântico. Enfim, vivo em um país em eterna primavera. Sou da terra do café, algodão, cacau, borracha e pedras preciosas. Sou da terra da Vitória Régia, Pororoca, Iguaçu, Copacabana e Brasília. Sou da terra do Uirapuru, Tucano, Arara e Sabiá. Sou da terra de Santos Dumont, Oswaldo Cruz, Jorge Amado, César Lattes, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Di Cavalcanti e Portinari. Sou da terra de Carlos Gomes, Vila Lobos, Sérgio Mendes, Carmen Miranda, Chico Buarque de Holanda, Tom Jobim, Roberto Carlos e Elis Regina. Sou da terra de Pelé.